DJ Oscar, DJ MK, isso é porque tá ficando bom, tá ficando bom. Mulherada pede a linha quando ouve o nosso som. Tá ficando bom, tá ficando bom. Então joga a mão pra cima porque tá ficando bom. São 11:30 e o meu telefone não para. Nome na lista, tem de monte, não fica de cara. De Nike branco, corrente, dinheiro na mala. Tá feita a mente, a noite é nossa, então se prepara. Peguei meu carro, parei na conveniência. Escutando o time pro, isso é consequência. Duas Heineken e um Trident de menta. Esperando a gata pra fazer o esquenta. Chego na festa, o ingresso esgotado. A casa cheia, os negócios vão bem, obrigado. Tudo articulado, o dinheiro foi depositado. Olha só pra esse público, tá desesperado. Ela me para, ela quer meu telefone. Ficou impressionada quando viu no microfone. Não sei o nome dela, mas ela sabe meu nome. Disse que viu na tela e comprou meu ringtone. Então joga a mão pra cima e vem comigo no flow. Depois vai até embaixo que tá ficando bom, ficando bom. Mulherada perde a linha quando ouve esse som. Então joga a mão pra cima e grita oh oh oh oh. Joga a mão pra cima, joga a mão pra comigo cima. No flow. Depois vai até embaixo que tá ficando bom. A mulherada perde a linha quando ouve esse som. Então joga a mão pra cima e grita oh oh oh oh. Olha o jeito dessa mina rebolar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Aí Oscar, nessa mina eu vou chegar. Vou descolar o número do celular. Quero saber onde ela vai estar. O que vai fazer quando a festa acabar. E ela quer beber porque eu vou pagar. Ela é tão bonita, dá vontade de casar. Do tipo que não fica, quer saber de namorar. Gosta de balada e também sabe cozinhar. Mas eu olho pro lado, já tem outra no meu pé. Puxa minha corrente, também quer ser minha mulher. Essa conhece o meu estilo. Gosta do New Era, até da bota crocodilo. Entendi a fera, sabe que eu não vacilo. Não tô de brincadeira, por isso fico tranquilo. Então joga a mão pra cima e vem comigo no flow. Depois vai até embaixo que tá ficando bom, ficando bom. Mulherada perde a linha quando ouve esse som. Então joga a mão pra cima e grita oh oh oh oh. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Depois vai até embaixo que tá ficando bom. A mulherada perde a linha quando ouve esse som. Então joga a mão pra cima e grita oh oh oh oh oh. Tá ficando bom, tá ficando bom. Mulherada perde a linha quando ouve o nosso som. Tá ficando bom, tá ficando bom. Então joga a mão pra cima porque tá ficando bom. Então joga a mão pra cima e vem comigo no flow. Depois vai até embaixo que tá ficando bom, ficando bom. Mulherada perde a linha quando ouve esse som. Então joga a mão pra cima e grita oh oh oh oh. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima no flow. Depois vai até embaixo que tá ficando bom. A mulherada perde a linha quando ouve esse som. Então joga a mão pra cima e grita.